Eficiente. Inicialmente autorizado para seguir com Proa Norte, reporta livrando o final do 1-0. Mike Juliette, mover. Está presente autorizado o cruzamento da final do 1-0. Reportará livrando o eixo Mike Juliette, mover. Grip 55 no 4, decola aos 1-2, 19-8 agora, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Trip 5514, decolou, perfil da PUCA, cruza 1100. Trip 5514, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, se mantém o nível 1090. Ciente, 5514. Mike Gillette Romeo livrou o eixo da final do 1-0. Vai prosseguir com proa de Águas Claras. Mike Gillette Romeo prossegue agora com o controle em 1-1-9-8. Solicite ao mesmo a proa de destino, ok? 1-1-9-8-0. Vai manter a proa, Romeo. Grato pela colaboração. 1-3-3-2-5, Golo 605. Muito bom dia, papapá, Mike Gillette Romeo. Mike Gillette Romeo, prossiga. Livrou o setor do farol de Itapuã, decolado da 97, cruzou o eixo da final da 90 e agora vai com proa de Águas Claras, do Paribe. Quente, mantenha 500 pés em condições visuais, escuta permanente. 500 pés em condições visuais, na escuta permanente, o Mike Gillette Romeo. Usado até o ponto de espera da Papá, o Kilo Serra Lima. Já preenche o táxi. 8, bom, 1897. Bom dia, bom trabalho. Autorizado o ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira 17, quilo Serra Lima. Noite 97, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Suba e mantém nível 360. 360, PP da saída, agora 897. Noite 97, foi Leda após Leda Bridge. Leda Bridge, agora 897. 17 no 5, livre de decolagem, pistão no 0, vento 120 graus com 1-0-2. Livre decolagem 1-0, voo 1-7-1-5. Tranquilidade, após passarmos Puca, vamos pro de Aracaju. Aguardo coordenação, 5-5-4. Ciente. 5594, voo Aracaju da presente. Aracaju da presente, 5594, obrigado. TAM 3597, submantém o nível 380, chame agora Centro Recife no 28.8, alterno no 260. Chama 1288, 1260, sobra 380, TAM 3597. Salvador, o 1897. Prossiga, 1897. Solicita desvio à esquerda para o 160, evitando formações por 25 milhas. Ciente, após desvio, Joeleda. Livre de desvios à esquerda, após Leda, o 1897. 9.8 agora, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia, gol 1715. A gente mantém a posição aqui do céu, Lima. Oito nove sete, após desvio, Joe Bridge. Pode desvio, Bridge, agora 897. Oi, Salvador, bom dia, gol 1795. Gol 1795, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Prossegue como carta, sobe e mantém 360, gol 1795. Gol 1795, voa e Evalda presente. Evalda presente, gol 1715. Fax via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 1895-3153. Juliette Alfa, ponto de espera, vai rebotar uma mão 8953. Serra Lima, livre de decolagem 17, o vento 1-10 graus com 8 nós. Autorizado na 75, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Gente, após desvios, voo Eval. Autorizado desvio e após Eval, voo 1795. Cinco, após desvios, voa Ofito. Após desvios, voa Ofito. 1715. Sim, é a decolagem do Quiro Serra Lima. Audi 2-1, 19-8 agora é o controle e bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Sole, bom dia, Papa Romeu, Quiro Serra Lima, perfil agora. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantém o nível 900. Gente, acendendo para uma centena, Kilo Sierra Lima. Espera para 10, rapaz. 3153, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-10 graus com 8 nós. Desalada, falada 1-0. 1897, submantém o nível 360, chame agora Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Recife 251, 133, 25, 897, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Já 3153, decola os 24, controle agora em 119 decimal 8, bom voo. Cena 8. Controle, bom dia, 3153, vai passar a biquinha 1700 pés agora no perfil da Dial. Só 3153, contato radar na decolagem. Foi Leda após Leda Bidev, submantém o nível 380. Ok, direto Leda depois Bidev, 3153. Romeu, que o Sierra Lima confirme proa para o destino? Momento. A 7 na 5, submantém o nível 360, chame Centro Recife no 28 decimal 8, alterna no 1260. 288260, obrigado, bom dia, voo 9715. Confirme para controle, que Luciano Lima? É, proa 234 para o destino. Gente, voe destino da presente. Lima. Controle, papapá, mais cidade de Camel. Prossiga. Está levando a cidade de baixo, vai sobrevoar a federação. Gente. Controle, 3153. Se mantém o nível no 90, chame agora Centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. Trip 554, copiou o controle. Escuta, prossiga. Super, mantém o nível 190, chame Centro Recife no 26.85, alterna 1.25.45. 1.25.25.45, 5.54, bom dia. Bom dia. Controle 3153. Prossiga, 3153. Cidade de Rio Esquerda, pro 150, por aproximadamente 35 milhas. Autorizado desvios, 3153, após desvios, voe Leda. Sim, após desvios, Leda, 3153. No 53, após desvios, voe Bidev. Após desvios, Bidev, 3153. Quilo Serra Lima, confirma estimado para pouso. Momento. Aos 4 quadros de minuto. Sim. 29? Aguarde, cópia. Luiz 153, submantém o nível 360, chame centro Recife 125.1, alternando 33.25. Subindo 380, chama 125.1, 3325, confirma. Firmativo. Obrigado, bom dia. Olha, o Kilo Serra Lima está em condições visuais para solicitar cancelamento e iniciar a descida. Kilo Serra Lima, plano instrumento cancelado aos 3-1, no desço para altitude de tráfego em Salvador, QNH1 no 0-1-4. O 345 Ilhéus, 280. Negócio, solicito qual o sinal 180. O senhor quer 180? Afirmativo, 180 para o 35345. Só um minuto, eu tenho um plano 28, só vou colar com o centro Recife, só um minuto. Maravilha, tá fazendo uma cópia aqui quando o senhor chegar. Bem, faça o seguinte, prepare a Dael inicialmente e aguardando para a autorização o 35345. Fizeram a sua identificação autorizado por Odimari, essa via para o nível 050, que é legal no 014. Via Mario arrival to 2000 feet, altimeter 71014. 4089, reaprovado 340, perfil Adael. Aguarda autorização do serviço 5345 para pushback para mim. Serviço já aprovado, só um minuto. Sete, para cópia. 340, volta por 850. Decolagem da 10 com a direita, perfil da Dael, Leda, após Leda Bidev, para interceptar a aerovia. E após sair conforme. 5437, transponder, controle 199, decimal 8. 5437, Leda Dael, Leda, após Leda Bidev, para interceptar a aerovia. Confere o botão 10, chama o condição para o puxa, sei lá. Tá, pronto? Não deixa táxi. 345, melhor informa, pista utilizada 29, tá pronto cópia, 180? Relativo, pronto para cópia, sim, está 29, legal. Melhor 180, autorizado, decolando a 10 com a direita, aperfeita da El, Leda, por Leda Ireus, 5436, transponder, controle 199.8. Relativo, autorizado 180 para Ilhéus, autorizado no 180 para Ilhéus, que se usa 10, após a colagem sobre a direita, da El, Leda, transponder 5493, controle 1198. Confirmando o transponder 5436. Correção 5436. Confere, pátio 5, líder, seu posto acionário, chame táxi. Amarelo para o táxi, 3. 45, limite. Será radial 280 Salvador, reduza para 2509. Só para informar, a gente estava mantendo a PRO agora, 045, sempre mandou a gente reassumir Mari. A gente já iniciou a redução aqui, já está mantendo, já está reduzindo para 250. Se quiser, a gente pode reduzir mais. Somente 2509 na PRO de Mari após chegada a Mari, eu chamei, né, 6200. É, confirme, não entendi. Autorizado inicialmente 2509 na PRO de Mário, Oxenê 6200. Sim, 250 Mário, obrigado. Quilo Serra Lima, autorizado frequência livre, o Quilo Serra Lima. Tá. Olha o 6200, pode manter a PRO 075 só para evitar uma formação aqui à nossa direita. Autorizado. Obrigado. Are you avoiding weather? Yeah, for 208. 208. Are you avoiding weather at 208? Yes, deviation to the right and now to the left to avoid weather on the nose at 208. Falando ao 7.000 pés, autorizado no Eco Delta, curva direita, conexão com a torre, para ingressar no litoral, acionado o transponder 0125, correção, 0135, transponder, controle 698. 70, controle. Precisa manter a proa 020 para evitar formações aí após voadona. Autorizado, gol 9070. 9070, obrigado. A descida está autorizada até aqui, Wilson? 050, gol 9070. 050, 9070. Com 64 a bordo, 3 horas opera Salvador. Ok, Trip, só um minuto, ok? Só um minuto, Trip. É com o Delta Cottage novamente. A aeronave modulou. Delta correto, torre 18895 para o acionamento de decolagem, 1015 ajuste agora, bom voo. 345, Juliette Alfa, teu ponto de espera está 10, lá 118, 95 a torre, 1015 no ajuste. Podia repetir os dados, por favor?